Checklist, o seu podcast com as nossas recomendações semanais. Vamos lá, galera, vamos embarcar nessa saga. Aqui, Thiago Souza, e diretamente de terras longínquas, Fernando Neto. Diretamente aqui da PG Praia Grande, galera. Muito bom, muito bom. E do outro lado do mundo, Alexandre Leite. É isso aí, e a saga continua. Exatamente, galera, vamos lá que já vai começar o programa. Bom, amigos, hoje vamos fazer uma reunião aí um pouco diferente. Cada um vai trazer uma recomendação só para a lista aí dos nossos ouvintes, né? Nossos amigos aí que nos ouvem. Hoje vai ter uma pequena lista com 3 itens, mas, Alexandre, 3 itens grandes, não é verdade? Pode crer, 3 itens muito grandes, né? É, um deles, né? É uma série que eu tenho muita estima, tipo, tem um lugar aqui no meu coraçãozinho, que é o Legacy of Kain. Né, o Soul River e também o Blue Doom. E o Santiago? Legal, muito bom. Sensacional. Muito bom, muito bom. Fernando, o que você vai trazer de bom aí pra gente? Uma prévia. Ah, hoje eu vou falar de uma saga específica, bem conhecida, mas não menos sensacional, que é a saga dos Saiyajins do Dragon Ball Z, em que a Akira Toriyama basicamente trouxe toda uma inovação saindo do Dragon Ball para a fase Dragon Ball Z. Olha aí. Sim, Fernando, Akira Toriyama, gênio, né? Sensacional, cara. Ele sempre se supera, né? Eu acho que, tipo, em todas as produções deveriam ter mais a influência dele, menos a influência de outras pessoas, né? Devia deixar o criador pôr um pouco mais a mão na massa, eu acho. Legal, cara. E eu vou trazer um livrinho aí bacana pra vocês, uma trilogia do Bernard Cornwell, grande autor aí. Vocês já leram alguma coisa de Bernard Cornwell? Olha, não, hein? Pra ser ainda sincero, não, cara. Eu também não. Eu ouço você falar muito bem, mas não li não, cara. Legal. Poxa, bacana. Trilogia aí das Crônicas do Rei Arthur. Bom, ó, quem quer começar aí? Ah, começa aí o Fernando. Então vai, Fernando. Você que tá aí mais pro nível do mar, o que você recomenda pra galera? O que a galera tem que colocar na lista deles? Cara, eu acho que vale muito a pena você começar a assistir Dragon Ball Z pela saga do Saiyajin. Dragon Ball Z! O céu resplandece ao meu redor. Claras estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul, pelo céu azul. E a verdade vai crescer dentro de mim. Como um vulcão que entra em erupção, só a lava vai espalhar, ferirá toda a fúria do dragão. Brasileira. Porque ela por si só é uma saga que fala sozinha, entendeu? Por mais que ela tenha saído ali do Dragon Ball, né, onde muita gente nem conhece, né, ainda assim você consegue entender e se apaixonar. Eu acho que a premissa de quando os Saiyajins chegam na Terra, da forma que eles chegam, vale muito a pena acompanhar, assim. Eu acho muito muito, muito válido a forma que o Akira Toriyama colocou isso tudo, sabe? Sim, legal, cara. Eu acho que a saga do Saiyajins foi a que mostrou o Dragon Ball Z pro mundo, né? Que com levou certeza. O Dragon Ball pro mundo, né? Vocês não acham, não? Com certeza, né? Tipo, com a luta lendária, né? Do Goku contra o Freeza. É, no qual, tipo, ele finalmente se torna aí, o Saiyajin. Aí seguido também, né, pelo Vegeta. Sim, mas acho que o Fernando se refere a essa primeira parte, né, Fernando? Ali do... Sim. É mais de 8 mil! Exatamente, que da onde saiu essa frase lendária, gerando vários e vários memes aí, né? Eu me refiro mais à saga dos Saiyajins, onde o Goku Sim. tá na Terra já há um tempo, né? E isso é que é legal, né, cara? Porque, tipo, de acordo com Dragon Ball, o Goku já tá na correria ali de ter virado um grande guerreiro há muito tempo. Ele já ganhou. Como assim tá na correria? Não, ele não tá falando que ele é nenhum. Tô imaginando o Goku no farol agora. Vindo bala, né? O Goku falando pro motorista: motor, abre aí atrás aí pra dar uma fortalecida. Dá aquela fortalecida até da Mekuzei ali. Aí ele chega pro Kuririn e fala: e aí, Kuririn, vamos fazer uma cena ali, mano. Sim, exatamente. Pô, cara, legal. Você lembra, Alexandre, de quando você assistiu aí, cara, a saga dos Saiyajins? Como é que foi? Você curtiu? Olha, eu curti muito. Mas, meu, sinceramente, eu curti mais a série Dragon Ball com Goku criança, né? É, eu sou meio suspeito a falar, cara, sei lá. Pra mim as duas são muito boas. Então, são ótimas, mas a de... quando ele é pequenininho, tipo, a sua fase criança, né? Tipo, que ele vai descobrindo os poderes, tudo. Tipo, ele tem todo o lance de comédia. O Master Kami, o Kuririn também, que ele é mó... farsante, né? Tipo, ele quer passar de todo jeito, né? A perna no Goku em ser o melhor de todos. Uhum. Essa fase aí, tipo, pra mim, foi a que mais pegou. Sim, legal. A Bulma tem legal. Uma participação bem cômica também na fase Dragon Ball, né? Assim, que Dragon Ball Z. A Bulma, ela tem mais participação, assim. Sim, concordo. Mas eu acho que é unânime aí pra todo mundo que foi essa saga mesmo, Fernando, que colocou o Dragon Ball pro mundo, igual a gente tava comentando, sabe? Eu lembro claramente que poucas pessoas assistiam Dragon Ball, a versão aí do Goku criança, né? Uhum. Que é muito boa, como o Alexandre bem mencionou. É Sim, bem legal muito. Mesmo. Mas eu acho que a saga do Saiyajin é que mostrou todo o potencial do Akira Toriyama e pra que ele tava, né, com o Dragon Ball, aonde que ele queria chegar. Aumentou muito o escopo, né? Foi bem bacana, cara. E foi também, assim, uma saga em que você começou a se apaixonar pelos vilões, onde surgiu o Vegeta, que as pessoas passaram a adorar esse gênio maléfico que ele tem, né? E, tipo, então, assim, a gente sempre tem a tendência de assistir alguns filmes ou séries ou desenhos que a gente se identifica de alguma forma com o vilão ou gosta, né, do vilão, como ele age e tal, e eu acho que o Vegeta foi um dos primeiros, assim, embora o Piccolo tenha, né, sido um bom vilão também em Dragon Ball, mas ainda assim, Sim. no começo do Dragon Ball Z ele já não é mais vilão, né, então... Sim, vocês não vão acreditar, eu deixo aqui o meu desktop pra mudar de imagem de hora em hora, né, e a imagem que mudou pra mim agora... É do ratinho com a roupa de Saiyajin, com aquele medidor lá de ki, escrito: seu nível de viadão é mais de 8 mil. Olha aí, mano. Que merda. Esse time foi perfeito, né, cara? Agora, Fernando, já que Oi. Você trouxe essa saga aí, cara, você lembra a primeira vez que você assistiu ela? Quantos anos você tinha? Como é que você tava? Porque eu lembro claramente que eu assisti quando passava na Band, só que assim, eu não assisti a hora que passava. Passava à tarde, eu até tava em casa, só que meu irmão já trabalhava nessa época, e eu lembro da gente programar pra gravar no videocassete, vejam vocês só. Talvez aí poucas pessoas sabem o que, que é isso, né, ouvindo a gente, só a galera mais da nossa idade mesmo. E cara, esperava ele chegar à noite do trabalho, ele chegava por volta de 11 horas aí, a gente ia comer alguma coisa e assistia Dragon Ball, cara, putz, muito legal, muito bacana. Eu tenho, assim, excelentes lembranças dessa época, sabe? Eu lembro dessa casa, que não era a casa, né? Que depois a gente se mudou algumas vezes. Uhum. Putz, cara, saudade dessa época. Vocês lembram aí como é que foi essa saga pra vocês? Eu não tinha por você, judiação. Beleza, cara. Isso aí, matou o assunto. Muito bom. Não, pô, não, cara. Então, eu tenho... Fala aí. A história é parecida também, mano. Eu também normalmente estava na escola, programava um videocassete para gravar também. Tinha ali por volta dos meus, acho que 12, 13 anos aí, né? Quando eu assistia. E eu lembro de um capítulo específico que eu tava na casa da minha avó paterna, que ela tinha Dragon Ball. Ela tinha TV a cabo, aliás. A minha avó tinha uma esfera do dragão. E aí, na época ela tinha... Qual que era o nome dela? Qual que era o nome dela? Kami? Não, era o Mestre Popo. E aí eu lembro que eu ia na casa da minha avó e lá tinha TV a cabo, né? Então eu assistia no Cartoon Network e tal. E eu lembro daquele capítulo do Gohan dando aquela cabeçada no Raditz, né? Falando, não machuque meu papai e tal. E ali foi onde comecei a, tipo, gostar muito, querer muito acompanhar em diante, assim, né, mano? É realmente um anime que eu amo de paixão mesmo, cara. Antes de Alexandre, você comentar aí da época que você assistiu, eu só tenho que deixar claro uma parada aqui. Sempre achei o Gohan um pé no saco, cara. Ah, também, mano. Nossa, o cara tem nome... Primeiro, o cara tem nome de arroz, cara. Quem tem nome de arroz, cara? Cerveja. Putz, cara, muito chato, cara. Muito chato. Eu já penso Gohan, um pouco mais assim do... Sim, o Gohan era chato, sim. Mas eu já penso um pouco mais assim do Kuririn, tá ligado? Que ficava morrendo pra caralho. Ele parecia meio que a Oni do Caverna do Dragão, que o pessoal tinha que ficar voltando pra catar a puta, tá ligado? Eu acho que é mais pro Kuririn, meu preconceito. Pô, legal. Mas depois eu aprendi a gostar dele, sabe? Sim, legal. E aí, Alexandre, como é que foi aí, cara, quando você assistiu o Dragon Ball Z aí, essa saga? Foi bacana? Recomenda pra galera? A galera tem que pôr na lista deles. Então, né, primeiro, o Kuririn foi que nem o Xambin, né, tipo, é aquele cara que sempre morre, né, ele é o alvo, né. Sim. A primeira temporada que eu vi foi do Frieza, numa época que ele tava dando um looping infinito, né, tipo, ele foi partir pro Cells depois de muito tempo, então acho que eu vi essa saga, acho que umas 3 vezes, né. Então, foi a primeira que eu tinha visto, né, com a luta lá, tinha aquele... A equipe Gnil, que tinha aquele tipo, aquele quinteto. Que tinha aquela pegada de super velocidade, não sei o que, tipo, da gente dama de 28 dias, né, tipo, você tinha que ficar esperando cada episódio, tipo, tinha meia hora só, tipo, dele juntando a gente dama. E, meu, muito louco essa época. Até... Na época também, né, acho que todos, né, já tentaram isso. Quando ele fazia lá Genkidama, você também, né, colocava os braços pra cima também, né, só pra dar poder. Sim, acho que, cara. Quem nunca? Quem não ajudou o Goku na Genkidama não é boa pessoa, cara. Não tem bom caráter. É verdade. Cara, tem que ter ajudado ele, cara. Eu levantei a mão também, levantei. Olha aí. Sim. Então, essa foi a primeira saga, né? O primeiro contato que eu tive com o Dragon Ball Z. Aí vem a saga aí do Cell. Que legal, mas eu não curti tanto, né? Quanto a do Frieza. Mas foi tão louco quanto, né? Aí do Majin Buu não foi tão legal, mas eu só curti muito mais pelo Satan, né? Tanto que até comprei o bonequinho dele. É a que mais gosta, mas a do Frieza foi a que mais marcou mesmo. Você pegou isso aí, Fernando? O cara é um adorador de Satã. Olha, cara. Só. Tem imagenzinha e tudo, como assim, mano? Agora, uma coisa, pô, legal. Uma coisa que eu acho muito interessante analisando a questão do Dragon Ball, né? É que, se eu não me engano, No dia 9 de maio, no Japão, é o dia do Goku, né? É o dia do Goku, foi oficializado nos calendários. O que me fez pensar quando eu soube sobre isso, é isso mesmo, 9 de maio, acabei de confirmar na internet. Uhum. E o que me fez pensar, assim, no sentido de que um cara simplesmente vem, tem uma ideia de um anime... E ele, mano, ele faz mais do que isso, sabe? Ele mexe com pessoas, ele cria uma legião de fãs, assim, muito maior do que acho que ele jamais pensou que poderia, assim, ao ponto de existir um dia oficial pro personagem que ele criou, que saiu da cabeça dele. Eu acho que isso deve ser de uma honra tremenda, assim, pra você como criador. É isso aí, é o artista, né, cara, recebendo as devidas gratificações, honras aí pelo seu trabalho e por entreter tanta gente, né, tal. É bacana, cara, isso é legal, sim, bem bacana. Se não me engano... Eu gosto bastante aí. Então, se eu não me engano, acho que o Goku, né, tipo, ele faz parte desse, de uma cultura, né, chinesa, não é? Cara, mais ou menos. Na real, é tipo, talvez o Fernando até saiba falar mais aí. Mas é que a viagem, o Shenlong é que é da cultura chinesa, né? E aí existe uma lenda de um jovem que viaja atravessando a China inteira até encontrar o Shenlong pra fazer um pedido. Uhum. E aí eles personificaram esse jovem no Goku e tal. Conhece essa história aí, Fernando? Sim, conheço. Na verdade, eles aproveitaram também é a questão disso. Do Rei Macaco, né? Que é a lenda de Son Goku. Exato, que é bem baseado nisso daí. Inclusive tem um outro anime que também tem um personagem que se chama Son Goku, mas não vou saber o nome do anime agora, porque ele não fez nenhum sucesso devido, assim. Mas é uma lenda que tem lá, tal, de um macaco poderoso que teria um encantamento pela lua e etc, né? Pô, legal, bacana. Alguma consideração final aí? Por que que a galera tem que colocar essa saga na lista aí? Alguém queria acrescentar algo mais? Cara, a ação é muito maneira, assim. Então acho que se você gosta de ação, se você gosta de ver porrada e você gosta de ver um desenrolar de um vilão aparecer e aí existem diversos confrontos e conflitos e treinamento pra superar aquilo, eu acho que você vai se amarrar, assim, mano. Sim, boas músicas também, né? É o que eu ia falar agora. Boas músicas, né? De fato, cara, é marcante as músicas. Não tem. Eu acho que todas as músicas de abertura de Dragon Ball até agora são muito legais. Inclusive até a do Super mesmo, por mais que o anime não seja excepcional, a música de abertura é bem legal. Pô, legal. Pô, legal, bacana essa recomendação aí, galera. Então coloquem na lista de vocês aí Dragon Ball Z, especificamente Saga do Saiyajin. Muito bom mesmo. Alexandre, eu acho que você, cara, trouxe a melhor saga em questão de originalidade e tal, adaptações. Então eu vou falar a minha agora e vou deixar a sua pro final aí, pode ser? Belezinha, fica bom. Valeu, cara. Bom, vamos lá, galera. Eu quero que vocês coloquem na lista de vocês aí. Vocês precisam pesquisar por esses livros, ler esses livros, que são As Crônicas do Rei Arthur, do Bernard Cornwell, cara. Bernard Cornwell é um ator excepcional. Cara, ele escreve batalhas como ninguém, tá ligado? Tudo que a gente sempre gostou de ver, batalha medieval, como Braveheart, né? Também outros tipos de batalhas, como O Senhor dos Anéis chegou perto ali. Você consegue ter isso num livro de uma maneira tão, cara, visceral e sanguinária, sabe? É muito boa. E essa trilogia aí são três livros. O primeiro chama-se O Rei do Inverno. É muito legal. O segundo, O Inimigo de Deus. E o terceiro, Excalibur. Você vai acompanhar um personagem fictício que... tá narrando a história que ele viu de perto do Rei Arthur, sabe? Mas não começa com o Rei Arthur sendo o rei, né? Ele começa com o Arthur soldado e você vai acompanhando a história e ele dá um ponto de vista dessa mitologia muito pé no chão. Então, por exemplo, para as pessoas que estavam lá naquela época, eles podem achar que é magia, algumas coisas, mas eles descrevem tudo que acontece de uma maneira que você percebe que não é magia, entendeu? Uhum. Você percebe que tem algum outro motivo ali por trás, tal. Cara, é excelente. Tem uma das personagens femininas que é das que eu mais gosto, assim, de todas as mídias, que é a Nemui. Cara, pensa numa aprendiz de feiticeira que cresceu sendo violentada e entregou um dos próprios olhos num sacrifício pra aumentar o poder dela. Cara, é incrível, cara. É muito pesado, assim, tá ligado? Muito bom, cara. E eu conheci esse livro super por acaso, sabe? Uhum. Eu tava morando no interior na época, e aí não tava com videogame, não tava com nada pra fazer. Falei, vou comprar um livro aqui pra ler. E me interessei pela sinopse e tal, e, cara, me apaixonei. Bernard Cornwell é muito bom, galera. Recomendo muito vocês lerem, vocês não vão se arrepender também. Sensacional, cara. Sensacional. Bem legal, bem legal. Alexandre. Fala aí. Você lembra do episódio... Lembra do episódio da Batalha dos Bastardos? Lembro. Nessa última temporada do Game of Thrones, cara. Bernard Cornwell é aquilo. Bernard Cornwell é aquele tipo de batalha lá, cara. É muito bom, cara. Muito bom. Acho que em batalha mesmo, assim, de épica, né? A dos Bastardos foi uma que mais se aproxima do realismo, sim, né? Tipo, é visceral. Você, exato. Tipo, pode morrer, né? O Jon Snow, tipo, tava ali, tipo... Ele poder morrer em qualquer momento e você sente isso, mano. Se ele faz, sim, a batalha na hora dessa do forma, vamos ver, na hora do vamos ver, você nem sabe quem tá lutando por quem, cara. É espada pra todo lado, loucura, flecha pra todo lado, e você tentando só sobreviver, sabe, cara? É muito legal. E o Bernard Cornwell descreve isso nas páginas, assim, de um jeito maravilhoso, cara. Muito bom. Diga aí, Fernando, você ia fazer algum comentário? Não, maneiro. Na verdade, eu ia comentar que, tipo assim, esse tipo de perspectiva, né, que você falou sobre lutas, é algo que me chama muita atenção. Então a sua recomendação, ela não tá só valendo aí pra todas as pessoas que estão ouvindo a gente, mas também pra mim, porque eu adoro esse tipo de leitura, né? E eu lembro de ter sentido algo parecido, assim, semelhante, quando eu li Estão em Isolda por si só, que eu achei que era um livro parado, né? E eu me surpreendi bastante, cara. Então, é uma ótima recomendação nesse sentido, porque eu gosto bastante desse tipo de cenário, né? Então eu vou, com certeza, conferir sim. Cara, é muito legal, porque os cristãos estão chegando na Bretanha, e você vê o ponto de vista dos cristãos destruindo a cultura deles, sabe? Maneiro. É muito legal, porque a gente, como a gente é do Ocidente, querendo ou não, o Ocidente é moldado nos pilares do cristianismo, sabe? Uhum. A gente tende a olhar o cristianismo com bons olhos, porque é o nosso padrão de sociedade. Só que você volta, cara, por 1000 anos lá atrás, e você vê os caras tudo com uma cultura céltica, estabelecida, druidas... E os cristãos chegam, cara, fazendo a galera engolir o cristianismo na base da espada, sabe? É muito legal, cara, todo esse contexto político e histórico que tem. E também a parte, né, que tem a licença poética, que é a fantasia. No começo do livro, tá nascendo um rei. Uma das magias que a Morgana vai fazer pra que, né, afaste aí os maus espíritos e tal... Precisa que os soldados mijem nos muros ao redor do castelo, sabe? Louco. E aí ela, cara, exatamente. E ela vai pedindo pros caras e ela vai invocando a magia. E aí você percebe que ninguém ia chegar perto por conta do estado podre que ficou o castelo, sabe? Mas pra eles lá, eles estavam fazendo porque realmente acreditando que aquilo era um campo... de proteção, sabe, cara? É muito legal essa dualidade entre o fantástico e a realidade do livro, sabe? Recomendo muito, cara. Não vou falar muito dos outros também, não vou comentar muito, porque a história por si só, ela é cheia de plot twists e é muito interessante você que tá ouvindo aí, vocês que forem ler, ter essa surpresa por si só. Mas eu posso garantir pra vocês que vocês vão ver um Lancelot como vocês nunca viram antes. Vocês vão ver um Arthur como vocês nunca viram antes, um Merlin totalmente diferente. Eles abordam até um pouco daquela mitologia do Stone Age, sabe? Que fica lá na Inglaterra e tal. É muito bom, galera. Meu, você falou aí do mijo, né? Tipo, dele estar mijando aí no. Aí no castelo pra ficar com esse cheiro de podre, né? E colocar a pessoa pra fora. O que me trouxe também, acho que o Parque Dom Pedro também é a mesma coisa, né, mano? Sim, é o mesmo princípio, cara. É uma magia. É uma magia que eles colocam ali um bom tempo, né? Tipo, desde quando eu era criança. Só que no caso, quem faz essa magia são os mendigos. Que na real são magos disfarçados. Então, eu acho que são druidas, mano. Em vez de mendigos. Sim, exato. Olha aí, tem uma nova Exatamente, galera. Então, poxa, eu deixo essa recomendação aí, galera. Coloquem na lista de vocês. Bacaninha. Esse é o item que com certeza vocês têm que dar um check aí, tem que ler. Porque, cara, é muito bom mesmo. Você que gosta de Senhor dos Anéis, gosta de Game of Thrones, gosta de Coração Valente, gosta, cara, de Batalha Medieval como um todo, vocês vão amar, cara. É muito bom. Legal mesmo. Legal, pô, mesmo. Mas aí, Alexandre, fala aí, qual que foi a saga que você tá trazendo pra gente aí pro mundo dos games? Então, de tantas, né, tipo, uma que eu mais curti, também, né, eu tive que comprar lá o console pra ir tá acompanhando, é esse Legacy of Kain. Que vai desde o Blue Domain, que é do PS1, até o PS2, né? Soul Reaver. Então, é o Blue Domain, ele é o princípio, né? Contra a história do Kain. Uh-huh. É o Kain, desde quando ele se tornou vampira. E aí veio, né, com o Soul Reaver, que, meu, explodiu demais, né? Ele tem aquela ceninha, né? O filmezinho bem no início, que é, meu, na Sim. época era muito foda. Aí vem toda a continuação até o PS2, no qual ele fecha, né, a sua saga com o Defiance. E a princípio, né, ele começa mostrando um personagem que ele quer se vingar, né? Tipo, ele se tornou um vampiro, então ele vai se vingar de quem tinha feito isso a ele. E aos poucos, né, tipo, ele vai passando de um herói, né? Você já começa com essa estigma. E ao final, ele já se torna o vilão, né? O tirano aí de Nosgoth. Aí o Soul Reaver, ele Sim, já cara, traz muito legal muito, isso. Muito bom, porque ele já traz essa inversão, né, de papéis. O Soul Reaver também é Exatamente. A mesma coisa, tipo, você já começa com o Kain muito mais experiente, né, tipo, eles vão evoluindo com o tempo. E o Raziel, né, é o vampiro que acaba superando o seu mestre. E aí tem todo aquele lance de inveja, profecia, essas coisas, e o Raziel sofre, né, aí nas mãos do Kain. Ele é morto, né, se passa um bom tempo, mais de 1000 anos. E aí que o Elder God, meu, sempre Elder God vem pra fuder, né, toda a história. E ele acaba colocando uma meta, né, aí na vida do Raziel, pra ele voltar à vida e se vingar aí dos seus... de Kain, né, o Kain, e os seus irmãos. E vira essa saga. Aí o término, né, tipo, não vou nem falar, mas é o término do em Defiance, né, onde que ele encerra essa saga, vem uma verdade por trás disso, tipo, o que você... Sim, toda a sua crença, né, sobre esse universo, Raziel, né, querendo aí a vingança, tudo cai por terra, mas só que o finalzinho você vai ter que jogar pra ver o que acontece, né. É como que ele encerra jornada. Até que ele mesmo continuar, né, no PS3 ou então PS4. Eu acho que ele não precisa mais, tipo, fazer um reboot da série ou então um remake. Porque essa história, tipo, já é muito fechada. Tipo, ele começou de uma forma, terminou, tipo, contou a história dele, encerrou, já tá tudo numa concha, guardadinho. E eu creio que quem quiser ir lá jogar, pode ir lá e buscar e joga. E aí essa é a minha. Sim, cara, poxa, joguei, muito bom. Muito legal, Alexandre. Já tinha ouvido falar dessa saga, Fernando? Sim, cara, eu cheguei a jogar pro PlayStation 1 e eu me lembro que uma das coisas que me surpreendeu quando eu joguei é que tinha um clipe, né, que tinha gráficos bonitos, né, pra época, era um PlayStation 1, a gente tava falando ali, né, e já me impressionava na época, assim, os gráficos daquele clipe. Eu joguei um pouquinho, mas eu não acompanhei, assim, não fiz final, mas é ótimo saber que tem uma premissa tão boa, porque aí a gente já se interessa de novo, já começa a correr atrás, fazer um finalzinho aí e tal, e conhecer melhor, assim. Sim, sim. Alexandre, cara, Legacy of Kain é trama de vampiro, né, cara? Roubar as almas das pessoas pra recuperar sua energia, buscar ser o cara mais poderoso do reino de Nosgoth. E é isso, né, cara? É muito bom o gameplay também, né? O controle na mão dele é bem legal, cara, bem gostoso de jogar. Sim. Eu lembro de jogar o Legacy of Kain Soul River, que é o segundo, no Dreamcast, cara. E, putz, era bonito, hein, cara? Nossa, era sensacional, era tipo, bonito, cara. Era bonito. O controle dele também, tipo, dava umas travadinhas, né, porque a câmera já não dava muito auxílio. A câmera é o problema dele, exatamente. A câmera pega um pouco, mas também na época, né, tava começando, né, você a usar aquele controle, né, direcional, então ele sofreu um pouco, mas é muito bom. Saiu agora, né, o Nosgoth, pra quem tem Steam, é grátis. Ele conta mais... Ele não chega a contar, né? Tipo, a história do Raziel. Mas ele tem uma guerra civil entre os vampiros, né, e os humanos. E é bem bacana porque você passa sobre cenários onde você tem a estátua do Raziel, do Kain. Tipo, todo esse universo, né, de Nosgoth. Você consegue ver isso, né, aí nesse jogo. E outra. Pô, legal, cara. E outra, mano, história de vampiro, a gente tem poucas histórias que vale a pena, né? Não ser Drácula. Sim, né? Concordo. Sim. Entrevista com o vampiro e o. O Soul River, né? Em si. Ele já traz uma boa história. Deixa eu ser justo e vou acrescentar mais uma história de vampiro muito boa, mas tem que ser o livro, tá? Sem querer ser aquele cara chato de que o livro é melhor que o filme e tal. É que nesse caso. É muito diferente. Eu Sou a Lenda. Eu sou a Lenda. O livro é uma puta história de vampiro da hora, cara. É um livro sensacional em comparação ao filme, cara. Exatamente. Não dá pra comparar. E é uma outra história de vampiro aí muito boa, né? Acho que vale também a galera ir colocando na lista aí, né, cara? Tudo que a gente comenta aqui é coisa boa, né, galera? É porque é supimpa. Com certeza, Eu Sou a Lenda, né? Tipo, ele traz uma nova visão, né, para o vampiro. Tem até uma parte lá onde, acho que é o Neville, né, o nome aí do personagem principal. Ele tá até, tipo, pensando quanto a esses vampiros ele consegue categorizar, né, cada um deles pela sua crença. Sim. Né? Tipo, não é somente, tipo, o vampiro tem medo de crucifixo. E tudo mais, não, tem muito mais além disso, né? Depende da sua cultura. Exato. E tudo mais. Então é bem bacana mesmo. Uma outra dica aí. E também a questão do motivo pelo qual ele é considerado a lenda também é bem melhor explorado. Exato. No livro também, né? Uhum. Concordo 100%, Fernando. Faz sentido ele ser uma lenda com o que o livro entrega. Uhum. Muito bom, cara. Sim. Muito bom. Exatamente. Pô, legal, Alexandre. Mais alguma coisa aí do Legacy of Kain, cara? Acho que é válido fazer um comentário aí que o nome não é à toa, né? É pra ser realmente o legado de Caim, fazendo uma alusão à história de Abel e Caim, né? Lá de Gênesis, da Bíblia, bem bacana. Com certeza. Que para os que não vão à missa no domingo, é aquela história dos dois irmãos, né? Que Deus pediu aí uma oferta de cada um deles. E aí gostou mais da oferta de Abel, porque Abel levou ali, né, tipo, os frutos e tal, levou a melhor ovelha e tal. Enquanto Caim, na verdade, fez o contrário, levou só o que sobrou. E Caim ficou com inveja de Abel, foi lá e matou Abel. Então Caim foi o primeiro homicida da história, segundo a galera que acredita aí na Bíblia. E a partir daí a galera usou essa referência, né, pro Legacy of Kain também. Faz todo sentido conforme você vai jogando, né? Você vai percebendo os paralelos. Sim, sim. É de fato muito bom mesmo. Eu acho uma pena não ter tido a oportunidade de acompanhar da forma que deveria, mas eu vou procurar saber, quem sabe eu consiga jogar adequadamente. Vê se que vai. Sim, achei que você ia falar que achava uma pena não ter ido à missa, mas tudo bem, fala aí, Alexandre. Então, uma coisa que eu sempre prezo, né, em jogos, é quando o personagem, né, ele fala. Eu detesto um personagem que não fala, vulgo aí o Link do Zelda. Tipo, ele não fala nem para, ele, né, cara. Então. Mas é só um detalhe. Sabe por que o Link não fala? É. Porque a voz do Link é você, cara. Bem, então, tô ligado, né? Tipo, é a mesma coisa pro Dragon Dogma, né? Tipo, mas é tipo, tem uma cisma, é, tipo, quando o cara não fala, tipo, meu, por favor. E esse jogo, né, toda a sua história, sempre o principal, tipo, você ouve os seus pensamentos, você vê ele falando, e o diálogo nessa saga, tipo, ele é foda demais, tipo. Sim, você muito bom. O próprio Raziel, né, quando ele vai, tipo, disputar aí contra o Elder God, ele não aceita tudo que ele fala, tipo, ele já rebate, ele, tipo, tenta se voltar contra, tipo, não é aquele personagem no qual, tipo, ele só segue tudo que é um cara do alto já manda ele fazer cegamente, entende? Tipo, ele tem a personalidade. Sim. Dele, tipo, ele segue o seu princípio e aquilo que ele acha que é correto, não apenas só seguindo ordens, né? E o que eu acho muito bom aí também na saga, né? Os diálogos são muito bons, é bom construído, né, nesse contexto. Sim, cara, muito bom. Bom, Legacy of Kain aí, acho que vale muito a pena. Quem tiver aquele Play 1 que roda virado de cabeça pra baixo aí, joguem, por favor. Quem não tiver, acho que vale procurar aí aquele emulador do sucesso, porque, cara, é uma franquia muito boa. E eu joguei o Blood Woman, o Legacy of Kain Soul River e o Soul River 2, apenas. Então, eu também não terminei aí, cara, mas eu gosto bastante. Lembro de jogar muito o Soul River no Dreamcast, cara. Joguei, tipo, horas mesmo. É muito bom. Sensacional. Pô, legal, galera. Então, hoje a gente teve uma boa lista aí pros nossos ouvintes, hein? Tivemos desenhos, mais conhecido como anime, livros e games, hein, cara? Bacana, hein? Dá pra galera fazer uma lista boa com esses três itens, hein? É, pega isso aí e vai até o fim do ano, né? Sim, cara, com certeza, é. Eu tava até comentando com o Renan, né, esses dias, cara. A gente, com a nossa atual vida adulta, que exige trabalho, família, ir ao banheiro de vez em quando, estudar e tal, é difícil, né, de acompanhar, mas acho que o nosso papel é esse aí, né, cara? Garantir pra galera que eles tenham uma lista de coisas boas, né, pra eles priorizarem o que vale a pena procurar. A gente aqui já experimentou tudo isso que a gente tá recomendando e foi uma ótima experiência, né? Então, acho que o nosso papel é compartilhar pra galera mesmo, né? O que vocês acham aí? Com certeza, né? Tipo, tem muita gente aí que até curte, né, muita coisa, como que nem Mega Man, Dragon Ball, né, essas coisas, mas só que nunca teve a chance, né, de pegar algo que é do seu primórdio, né? Até um certo dia tava falando com um colega meu, né, que ele curte muito a série Mega Man, mas só que ele nunca jogou o primeiro jogo Mega Man. Isso aí, meu, o cara não. Então ele não conhece, né, tipo, Mega Man na sua raiz, né? E como que ele começou. E é bem bacana você voltar um pouco no tempo, né? Pegar esse jogo, né, a raiz, ou então um seriado mesmo, né? Seriado um pouco antigo, né? A série de anime, que nem Dragon Ball, né? E ver como que era antes, né? Porque muito esses animes que a gente vê hoje, por exemplo, né? Ele segue uma referência do que já tinha já nos anos 80, com Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, tipo, ele já, tipo, pegou toda essa vibe, né, desses animes que começaram e transportaram, né, pro ano 2000, o Naruto, One Piece. Então é bacana mesmo conferir. Sim, verdade, né? Verdade. Bacana, galera. Eu acho que é isso aí, né? Vocês queriam comentar alguma coisa a mais aí? Acharam legal? Alguma consideração final? Eu gostaria de falar, comentando sobre isso que você falou, eu acho que sim, é legal a gente falar sobre essas questões, essas recomendações que a gente tem. E é legal também que as pessoas que ouçam também tenham um discernimento de que, assim, por exemplo, dois dos itens que a gente citou são coisas que remetem ao passado, mas isso não significa necessariamente de que o que se cria hoje em dia não é bom, né? A gente tem tantas coisas boas no passado, como a gente tem coisas excelentes sendo produzidas ainda hoje. Então, para aquela galera aí que fica só apostando naquela coisa de se você está fazendo isso, você está ficando velho, pô, não é assim, galera. Tem também coisas muito bacanas aí sendo feitas hoje. Afinal de contas, se o PlayStation 4 ele é um console fenomenal, por exemplo, ele é um fenômeno. Ele é um console atual, ele não é um console que foi criado no passado, né? E ele representa o hoje. Exato, exato, exatamente. Com certeza. É, cara, tem coisa velha e tem coisa nova boa, né? Acho que a magia do nosso mundo digital, a magia da tecnologia é essa daí. Que hoje você tem essa biblioteca aí, um acervo com tudo, né? Desde o velho até o que acabou de sair do outro lado do mundo, né, cara? Então é bacana essa facilidade mesmo. Mas é isso, amigos. Acho que a gente pode ficar por aqui. Temos boas recomendações aí para este programa. Continuem ouvindo aí, continuem curtindo o cast, mandando feedbacks, é importante pra gente. É como o Fernando mencionou aí, essas são as nossas opiniões. A gente nunca adentra muitos assuntos porque a gente quer que vocês tenham opinião de vocês também, que vocês pesquisem, que vocês procurem. Mas é garantido que pelo menos uma boa experiência vocês vão ter, né, com esse material, galera. Bacana, viu? Alexandre, obrigado, viu, cara? É nóis. Da hora, obrigado mesmo. Eu mesmo. Trouxe um excelente game aí de volta. Fernando, obrigado mais uma vez, cara. Que isso, cara. Estamos aí sempre para poder falar sobre coisas boas aí. Legal, cara. Manda um abraço aí pro pessoal da praia aí. Tá sol aí? Agora tá noite, tá chovendo bastante. Vou roubar umas cartas. Pra que morar na praia se chove, cara? Na praia. Cara, mas olha, Baixada Santista mais chove do que faz sol. Então quem mora na praia não tem muito esse gosto de ficar torrando o cu no sol, não, viu? Ah, saquei. Pô, legal. E é isso, galera. Vocês que nos ouviram aí, obrigado mais uma vez. Obrigado pela audiência. Obrigado por nos acompanhar. E até o próximo programa. Falou. Até mais. Falou. Them all, not there's no way out. Keep your weapons out.